dois mil pés autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 1 a 0 em forma estabilizada. Para 2 mil pés, eu estarei estabilizado, azul 2795. Voação 3197. 3197, autorizado a LR Matete Transat. Remontei 3-4-4, sala de 27, direita no 2-1-S. 3-4-4. O aeronave está atrás da gente, eu daqui para a distância. Confie. Distância da aeronave que está seguindo a gente, né? A aeronave é alinhando na pista, só. Ah, agora nós passamos a repetição, aqui é um 0-0-1. 3 mil pés, o altímetro 908. O voo 1-3-4-4 livrou na Golf. Ok, 1-2-1 desse Marais. 2-1-9, voa. 3-1-9-7, decolagem autorizada, vento no 70 graus, 0-9-9. 3-1-9-7. Zona 9000, a seguida da composição de 12 horas, a 9000 com 170 graus de ground speed, passando a duna agora. Ok, certo, eu vou reduzir um pouquinho mais para 9000. 0906, deixa 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento LS X-Play da Psuma, vem em forma estabilizada. Estabilizada, 9-6. Controle, voa 03197. 03197, contato da banda colagem, subazia São Bruno, para nível de voo 340. Termina via 340, está com referência autorizada Leda ou 3197? Então, 3197, autorizado valida. Leda 3197, obrigado. 11795, completo sinal do procedimento, chame torre 1 na 8 decimal 95. 895, 2795, boa. Salvador, boa noite, azul 2795. Tá estabilizado, passando o símbolo. 2795, continua a aproximação a partir do alto campo, altímetro 08. Estou dando uma olhada, a última aeronave estou a 800 pés. Reportarei visual 2795. Boa 096, completo final do procedimento, chame torre 1 na 8 decimal 95, bom dia. 295, bom. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 1 no 09. Autorizado, pouso 2795. Vai tocar a cabeceira em mais 20 segundos aproximadamente. Estamos dando uma olhada. A gente vai sobre tudo. Solo de 36, direito no 219. Livre direito no 219 e o 2795. visual. Nova meia visual. Foi autorizado, distância zero, vento no 70 graus, 1-2. Reprovado. Decolagem autorizada, vento no 70 graus, 1-2. 7-1-2, milho decolagem, 3-1-0. Chama 97, agora Recife, frequência 125, decimal 1, alternado 128, decimal 35. 251-2235-3974. Chama 310, decolado 239, chama controle em 120-28. 08, boa, até amanhã. Contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível 350. Sabe via PUCA frequência 120, décima 8, Oxenê 6313. Meu nome é 313, boa noite, acionando a identificação, desça para 4003, o ajuste no 018. 7 no BAB, 3 horas de autonomia. Gente, 10 horas, copiado. Charlie Serra F, está desautorizado até o ponto de espera da Papá, que é legal na 08. Zero, chama agora Recife, frequência 125, decimal 45, alternado 126, decimal 85. 155, decimal 85, obrigado, a volta. Serra Eco, autorizado o cruzamento, pistão no 7, prossiga via Quebec, Mike Lima, chame novamente na Lima. na Lima, o Charlie Serra Eco. Charlie Serra Eco, autorizado ingresso no Pátio Uno, prossegue até o Travesso Portão 612, aguardando instruções. Cliente, Pátio Uno até o Travesso Portão 612, Charlie Serra Eco. Chamei 63 no 3, foi autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 autorizado ILS X-Ray no 0, seria possível do na 63 no 3? Autorizado direto do no, chamei 63 no 3. Direto do na para 2.000, fortalece estabilizado, 63 no 3. Autorizado prosseguir até o ponto de espera via Pátio Índia. No ponto de espera, chame pronto, confirmando que NH 1008. Espera pronto, Charlie Serra. Ali Serra Eco, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 170 graus 079. Ali decola no 0, Charlie Serra. Boa noite, prepare a saída Momo, transição Froti, aguardando cópia. Momo Froti, aguarda Gol na 096. Charlie Serra Eco, decolador 56, chama agora o controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. Bona 096, cópia. Protocolo. Bona 096, autorizado para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Perzulu 19, Bangu, Tabuco. Nível de voo 370. Saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Transponder 5272, controle saudador 120, decimal 8. Zulu Fortaleza, com fome, Perzulu 19, Bangu, direto a Buco. 370, Momo Froti, eu percebo da saída com curva à esquerda. 5272208, gol 1096. Correto, chame pronto, portão 8. Chora. Chamele 3-1-3, completa sinal, chama 3, Salvador, 1-1-8, décima 95. 3-9-5-6-3-0-3. Eu, 3-8-5, próxima volta espera da 10, pronto. 3-8-5, mantém o ponto de espera. Vamos manter 3-8-5. Salvador, Oceaner 6303. Oceaner 6303, confirmando o visual com a pista no zero? Ainda não, senhora, aguardando a autorização. Estabilizado, ele é sempre. Gente, reporte visual. Reportará visual 6303. Controle, o Charlie Ferro, pequeno desvio à direita, presta a informação. Eu sou livre de desvio, eu compro o meu Charlie Serreco. Sim. Passo autorizado, né? 303. Então, 3-8-5, autorizado ali, aí mantém pistão zero. Chané 6313, Polo 01, livre à direita, Chané. Corrijo, mantenha a minha escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, não tem escuta. Entra no 13. 2885 para o 350. A secundária é 126, decimal 85. 2085, e a primária é 12455, obrigado. A primária é 125, decimal 45, e a secundária é 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado. 180 graus, 059. Livre da colagem 103, 835. Plano 3895, decolar 203, chama controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8 para o TAN 3815, boa noite. Boa noite. Salvador 973, informação, foco, autorização, galeão, posição 4. Plano 973, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano de voo, nível 360. Saída São João 1, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar 1, transição Dóquilon, primeira curva à direita. Transponder 5402, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado conforme 360, São João 1, Doco, a decola da 10, curva à direita, 5402-208. 973 confirmando transição Dóquilon. Conforme rota do plano, chame pronto, portão 4, 1973. Transição Doco, conforme 1973. Controle Salvador Azul 4298, uma boa, cruzando o nível 190 para o 150 na Projbo Médico, a informação Foxtrot. Oito Azul 4298, assina identificação, desça para o nível 050, ajuste em Salvador no 098. Ok, desce para nível 050, o ajuste lá embaixo é 1098. Leotan 3305, atinge 180 para prosseguir a descida. 3305, aciona identificação, chegada ao Valmed 1, desça para o nível 060. Para 060, 330. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782, informação hotel. Boa Charlotte Azul 2782, acione identificação, chassi vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 065, seu limite ao localizador. Chame unidade de decisão. Direita, esquerda 065, os vetores, limite estado localizador, chamará descida Azul 2782. Controle Salvador, Azul 2782, ideal de descida. Azul 2782, desça para o nível 070. 070, Azul 2782. Controle Salvador, bom dia, Rio 5974, cruza 280 para 160. Salute Rio 5974, aciona identificação, desça para o nível 080, reduz a velocidade para 2509, número 4 na aproximação. 080, reduzindo para 259, Rio 5974. Controle Salvador, Azul 2782, qual é o nosso número na aproximação, senhor Tenente? Azul 2782, número 3 na aproximação. Tenente, vai manter 240 na descida, alguma velocidade recomendada? 240. No 5, chama agora Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251.2835, tá 3895, boa noite. Boa noite. Azul 4298, está autorizado a sinal do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, ajuste no 018, informe estabilizado. Está presente, está autorizado direto do NAP. Ok, 2000 pés, 1008, autorizado sinal do ILS X-Ray, Azul 4298. É 3305, desça para 3000 pés, ajuste no 018, voe direto Duna, vai presente. 3000 pés, 1008, Duna. aeronave na aproximação para Salvador, eu informo a operação instrumento, teto estimado de 900 pés, visibilidade 5 km e chuva leve sobre o campo. Azul 7. Azul 2782, 7. 5974, desça para 4.000 pés com ajuste na 0.8. 4.000, 1.018, reduzindo para 2209, azul 2782. Quatro, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador, desce e mantenha o nível 050. Vetoração direita 230, descendo para o 050, limitado pelo LOC, 5974. Está livre 3, meu pés, o TAM 3305. Está reautorizado o TAM 3305 para 2 mil pés. Autorizado a final do procedimento, número 2 na aproximação, informe estabilizado. Firma o ajuste, confirme. 1018. Obrigado. Azul 2782, está autorizado nessa frente, interceptar o localizador, informe estabilizado. Essa frente intercepta o LOC, reportará estabilizado, ele é construído a 10, azul 2783. Considera a última informação e mantenha a proa, aguarde para interceptar o localizador. Que azul 2782, já mantém então a 065 aguardando para interceptar o 2782. Novo limite em caso de falha é radial 290 de Salvador. Limite radial 290, azul 2782. Estabilizado ILS, azul 4298. Azul 4298, completa aproximação, chama a torre Salvador, 118 decimal 95. 118 95, azul 4298, uma boa. Boa. Torre Salvador, azul 4298, ILS X-Ray, pista 10, boa. 4298, boa noite. Reporte o visual com o campo. Ciente, teto em 900 pés ainda? O último teto informado foi 900 pés, mas foi uns 20 minutos atrás. Ok. T4, reduz a velocidade para 2209. 2209, Rio 904, confirma ajuste? Ajuste 108. 1-0-9, obrigado. 2782, está 11 milhas oeste da posição Duna, resumo navegação na praia de Duna, desça para 2000 pés, autorizada a final do Electric Sway. 2000 pés, direto Duna, autorizado Electric Sway, fortaleza estabilizada, 2782. Boa noite, boa noite, 0-0-3. Voo 9003, boa noite, acionei a identificação. Via chegada PS, desça para 4000 pés, o ajuste 9018. Bom, ajuste permanece 1018? Afirmo, no 018. Entendi. Fizendo a 2782, pela operação. Rio 5974, curve à esquerda proa 200. Seu limite permanece, desce e mantenha 3000 pés. Esquerda 200, descendo para 3000 pés. Limite lock, 5974. Rota 3305. 3305, completa a aproximação, chame a Torre Salvador, 118.95. 8953305, obrigado e até já. 4298 avistou o campo a 700 pés. Ente azul 4298, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 1129. Livre pouso, pistão no zero, azul 4298. Torre Salvador, tá 3305. Tá 3305, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre. Último teto informado, 710, reporte visual. 3305. Solo 20, livre à direita, mantenha minha escuta. Prossiga via Alfa Juliette, portão 03. Livre à direita, mantenha sua escuta. Alfa Juliette até o 03, azul 4298. Por gentileza, azul 4298, confirma as condições da pista. 195. Por azul 4298. Gente. Informação, chama a Torre Salvador, frequência 118.95. Torre 1895, azul 2782, graças a Deus. Rio 5974, para o localizador, curva esquerda para o 130, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento. Esquerda 130, descendo para 2000, autorizado, descer para o final do ILS 5974. Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado, ele é 7710, uma milha para onde você é. Gente, Azul 2782, boa noite, continue a aproximação em forma visual com o campo. Professor Azul 2782. Aguarda. Plano 3305, solo 23, vira à direita, táxi e eco. Mantenha a minha escuta, siga o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Direita Alfa, Juliette. Alfa, Salvador, 11895, tem uma posta. 1895, não tem recebendo o Glide, tá? O senhor não está recebendo o Glide? Afirmo. Eu te grato pela informação, Rio 5974, o senhor tem condição de completar o final? Afirmo. O senhor meteu e tem um oposto, Rio 5974. Ok, chamar o Rio 5974. Salvador 2-4, good evening, Azul 4-2-5, Desperate Level 2-6-0-10-1-6-0. Good evening, Azul 4-2-5, Concadent, clear, bom falado, down to 4,000 feet, connect 1-0-1-9. Bom falado, 4,000 feet. Autorização de pouso. Rio 5974, está estabilizado aí, aliás. E se está recebendo o glide quando na aproximação? Nossa, 3, portão 4, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 973. Voo 9096, portão 8, autorizado, chama táxi. Chama táxi, voo 9096. Sou eu, 5974. Rio 5974, continue a aproximação, informarei pista livre, pista molhada e escorregadia. Ok. Aguarda autorização, Rio 003, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, 10.19 na ajuste, informe estabilizado. 2.000, estabilizado. São 5. Azul 2782, solo aos 25, livre à direita, mantenha a minha escuta, siga via Alfa Kilo Pátio 3, posição 4, Romeu. A sua escuta via Alfa Kilo, Pátio 3, posição 4.027, check 2. Rio 5974, visual? Afirmo. Rio 5974, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 129. É autorizado o pouso, Rio 5974. Boa noite, voo 2-6. Boa 3, 4, 6, boa noite, acione a identificação.